respeito da erva de fumo. Existe uma outra coisa a respeito dos hobbits que deve ser mencionada. Um hábito surpreendente. Eles inspiravam ou inalavam, através de tubos de barro ou madeira, a fumaça derivada da queima de folhas de uma erva, que chamavam de erva de fumo ou folha. Provavelmente uma variedade de nicotiana. Um mistério enorme envolve a origem desse hábito peculiar, ou arte, como os hobbits preferiam chamá-lo. Tudo o que se pôde descobrir sobre isso na antiguidade foi recolhido por Meriadoc Brandenbuch, depois mestre da Terra dos Books. E, uma vez que ele e o tabaco da Quarta Sul têm um papel na história que se segue, suas observações na introdução de seu registro das ervas do condado merecem transcrição. Esta, diz ele, é uma arte que se pode certamente descrever como uma invenção nossa. Quando os hobbits começaram a fumar, não se sabe. Nenhuma lenda ou história familiar questiona o assunto. Por muito tempo, as pessoas do condado fumaram várias ervas, algumas mais fortes, outras mais suaves. Mas todos os registros concordam com o fato de que Tobold Corneteiro, do Vale Comprido na Quarta Sul, cultivou pela primeira vez a verdadeira erva de fumo em seus jardins na época de Isengrim II, por volta do ano de 1070 do registro do condado. As melhores ervas de cultivo doméstico ainda vêm deste distrito, especialmente as variedades hoje conhecidas como Folha do Vale Comprido, Velho Tobe e Estrela do Sul. Como o Velho Tobe encontrou a planta não está registrado, pois até o dia de sua morte não disse a ninguém. Sabia muito sobre ervas, mas não era um viajante. Comenta-se que em sua juventude ela sempre ia abrir, embora certamente nunca tenha ido além desse ponto. Dessa forma, é muito possível que tenha conhecido essa planta em Bree, onde atualmente, de qualquer modo, ela cresce muito bem nas encostas da colina voltadas para o sul. Os hobbits de Bree dizem ter sido os primeiros a realmente fumar erva de fumo. Eles dizem, é claro, que fizeram tudo antes das pessoas do condado, a quem se referem como colonos. Mas neste caso, acredito que o que dizem é correto. E certamente foi de Bree que a arte de fumar a erva genuína se espalhou nos séculos recentes entre os anões e outros povos semelhantes, guardiões, magos ou andarilhos, que ainda passavam indo e vindo por aquela encruzilhada antiga. O reduto e o centro da arte podem desse modo ser encontrados na velha hospedaria de Bree, o Pônei Saltitante, conservada pela família de Carrapicho desde tempos imemoriais. Mesmo assim, as observações que fiz em minhas viagens para o sul me convenceram de que a erva não é nativa da nossa parte do mundo, mas veio do norte de Anduin inferior, e até ali foi trazida, suspeito eu, originalmente do outro lado do mar por homens do Ponente. Ela cresce de forma abundante em Gondor, e ali é mais rica e maior do que no norte, onde nunca é encontrada na forma selvagem e floresce apenas em lugares cobertos e aquecidos como o Vale Comprido. Os homens de Gondor a chamam de Doce Galenas e a estimam somente pela fragrância de suas flores. Dessa terra ela deve ter sido levada através do Caminho Verde, durante os longos séculos entre a vinda de Elendil e os dias atuais. Mas mesmo os Dunedain de Gondor nos dão esse crédito. Os hobbits pela primeira vez colocaram a erva em cachimbos. Nem mesmo os magos pensaram nisso antes de nós. Apesar de um mago que eu conheço ter aderido à arte há muito tempo, tornando-se habilidoso nela como qualquer outra coisa em que se mete. Sobre a organização do condado. O condado se dividia em quatro partes, as quartas já citadas, norte, sul, leste e oeste. E estas, por sua vez, se dividiam em vários povoados que ainda levam nomes de alguma das famílias mais importantes. Embora no tempo dessa história, esses nomes não fossem mais encontrados apenas em seus próprios povoados. Quase todos os Tooks ainda viviam na terra dos Tooks, mas não se pode dizer o mesmo de muitas outras famílias, como os Bolseiros e o Bofins. Para além das quartas, ficavam o Marco Leste e Oeste, a Terra dos Books e o Marco Ocidental, adicionado ao Condado. Nessa época, o Condado mal tinha um governo. Na maioria das vezes, as famílias cuidavam de seus próprios negócios. Cultivar comida e comê-la ocupava a maior parte do seu tempo. Em outros assuntos, eles eram, em geral, generosos e não gananciosos, mas satisfeitos e moderados de modo que terras, fazendas, oficinas e pequenos comércios tendiam a permanecer inalterados por gerações. Permanecia, é claro, a antiga tradição, acerca do Alto Rei de Fornost, ou da Cidadela do Norte, como chamavam o lugar ao norte do condado. Mas não tinha havido nenhum rei por mais de 1000 anos, e mesmo as ruínas do rei da Cidadela do Norte estavam cobertas pelo mato. Mas os hobbits ainda comentavam sobre povos selvagens e coisas perversas, como trolls, que não tinham ouvido falar do rei, pois eles atribuíam ao rei, de outrora, todas as suas regras essenciais, e geralmente mantinham as leis desse livre-arbítrio, pois estas eram as regras, como diziam, tão antigas quanto justas. É verdade que a família Tuque tinha se destacado havia muito tempo, pois o ofício de Tain tinha passado a eles dos Velhobuques, alguns séculos antes. E o chefe Tuque levava o título desde essa época. O Tain era o mestre em armas, como os tribunais e exércitos só eram organizados em tempos de emergência, que não ocorriam mais. O título de Tain não era agora mais que uma honraria. A família Tuque ainda era, na verdade, tratada como respeito especial, pois permanecia numerosa e extremamente rica, e tinha probabilidades de produzir em cada geração grandes personalidades de hábitos peculiares e até de temperamento aventureiro. Esta última qualidade, entretanto, era atualmente mais tolerada nos ricos do que propriamente aprovada. Permaneceu o costume, entretanto, de se referir ao chefe da fazenda como o Tuque, e de se adicionar ao seu nome, se necessário, um número, como Isengrim II, por exemplo. O único cargo oficial no condado dessa época era o de prefeito de Gran Cava e do condado, que era eleito a cada 7 anos na Feira Livre nas Colinas Brancas do Lich, isto é, no solstício de verão. Como prefeito, seu quase único dever era presidir banquetes oferecidos nos feriados do condado, que ocorriam a intervalos frequentes, mas os cargos da agente postal e de primeiro condestável foram acrescentados ao de prefeito, de modo que este gerenciava tanto o serviço de mensagens como a patrulha. Esses eram os únicos funcionários do condado, e os mensageiros eram os mais numerosos e mais ocupados dos dois. Os hobbits não eram, de modo algum, todos letrados, mas os que eram escreviam constantemente para todos os seus amigos e para alguns de seus parentes, que viviam em lugares mais distantes do que uma caminhada vespertina podia alcançar. Condestáveis foi o nome que os hobbits deram à sua polícia, ou ao seu equivalente mais próximo. Eles não tinham, obviamente, uniformes, essas coisas eram desconhecidas por eles. Só uma pena em seus chapéus. E na prática estavam mais pastores do que para que policiais, mais envolvidos com animais perdidos que com pessoas. Havia apenas 12 deles em todo o condado, 3 em cada quarta, para trabalho interno. Uma corporação bem maior, que variava em tamanho conforme a necessidade, estava encarregada de bater as fronteiras e cuidar que os forasteiros de qualquer tipo, grandes ou pequenos, não se transformassem no incômodo. Na época em que essa história começa, os fronteiros, como eram chamados, tinham aumentado bastante. Havia muitos relatos e reclamações de pessoas e criaturas estranhas rondando as fronteiras, ou a região delas. O primeiro sinal de que nem tudo estava como deveria estar, e sempre havia estado, a não ser nas histórias e lendas de antigamente. Poucos perceberam o sinal, e até mesmo Bilbo não tinha qualquer noção de que isso representava. 60 anos havia se passado desde que partira em sua memorável viagem. Estava velho mesmo em se tratando de hobbits, que geralmente chegavam aos 100 anos, mas ele evidentemente ainda conservava a riqueza considerável que havia trazido. A quantidade nunca fora revelada a ninguém, nem mesmo a Frodo, seu sobrinho favorito, e ainda guardava, em segredo, o anel que havia achado. Sobre o achado do anel. Como se narra em O Hobbit, um dia chegou à porta de Bilbo o grande mago Gandalf, o Cinzento, e 13 anões junto a ele. Na realidade, ninguém mais que Thorin Escudo de Carvalho, descendente de reis e seus 12 companheiros de exílio. Com eles partiu para sua grande surpresa, numa manhã de abril no ano de 1341, de acordo com o registro do condado, na busca de grandes riquezas. O tesouro acumulado pelos anões, pertencente aos reis sob a montanha abaixo de Erebor, em Vale, no extremo leste. A busca foi bem sucedida e o dragão que guardava o tesouro foi destruído. Mas, embora antes que tudo estivesse terminado, a Batalha dos Cinco Exércitos tinha sido travada e Thorin tinha sido morto. E muitos feitos importantes tenham acontecido. O assunto não teria sido de muito interesse para a história posterior, ou merecido mais do que uma nota nos longos anais da Terceira Era, se não fosse por um acidente. O grupo foi assaltado por orcs numa passagem de montanhas sombrias enquanto ia para as Terras Ermas. Então aconteceu que Bilbo ficou perdido por um tempo nas escuras minas dos orcs sobre as montanhas. E ali, quando tateava em vão, no escuro, ele pôs a mão sobre um anel que estava no chão de um túnel e colocou-o no bolso. Na hora, isso pareceu mera sorte. Tentando achar a saída, Bilbo desceu até as raízes das montanhas, até que não pudesse ir adiante. No chão do túnel ficava um lago frio, longe da luz, e numa ilha de pedra sobre a água vivia Gollum. Era uma criaturinha repugnante. Remava um pequeno barco com seus grandes pés chatos, perscrutando com os olhos pálidos e luminosos, e pegando peixes cegos com os longos dedos e comendo-os crus. Comia qualquer coisa viva, até mesmo orcs, se pudesse capturá-los e estrangulá-los sem esforço. Possuía um tesouro secreto, que tinha chegado até ele muito tempo atrás, quando ainda vivia na luz. Um anel de ouro que fazia com que quem o usasse se tornasse invisível. Era a única coisa que amava, seu precioso. E conversava com ele mesmo quando não tinha consigo. Guardava-o seguro num esconderijo, um buraco em sua ilha, a não ser quando estava caçando ou espionando os orcs das minas. Talvez ele tivesse atacado Bilbo imediatamente se estivesse com o anel quando se encontraram, mas não estava. O hobbit segurava uma faca élfica que lhe servia de espada. Então, para ganhar tempo, Gollum desafiou o Bilbo para um jogo de charadas, dizendo que, se propusesse uma charada que Bilbo não conseguisse adivinhar, poderia matá-lo e comê-lo. Por outro lado, se Gollum fosse derrotado, faria o ordenado por Bilbo conduzi-lo até a saída dos túneis. Já que estava perdido no escuro e sem esperanças, não podendo nem ir adiante nem voltar, Bilbo aceitou o desafio e eles propuseram um ao outro muitas charadas. No final, Bilbo ganhou o jogo, mais por sorte do que por esperteza, pois tinha ficado em apuros sem ter mais uma charada a propor, e gritou quando sua mão alcançou o anel que tinha apanhado e esquecido: "O que eu tenho no meu bolso?" Isso Gollum não conseguiu responder, embora tivesse exigido 3 chances. As autoridades, é verdade, discordam quanto à última pergunta ser uma mera pergunta ou uma charada, de acordo com as regras restritas do jogo. Mas todos concordam que, depois de aceitá-la e tentar acertar a resposta, Gollum se obrigava a cumprir sua promessa. E Bilbo o pressionou a manter a sua palavra, pois lhe ocorreu que essa criatura gosmenta poderia voltar atrás, embora essas promessas fossem consideradas sagradas e desde antigamente apenas as criaturas mais perversas não temiam quebrá-las. Mas depois de muito tempo sozinho no escuro, Gollum tinha um coração negro e a traição morava nele. Escapou e voltou à sua ilha, da qual Bilbo não sabia coisa alguma, não muito distante na água escura. Ali, pensou, estava o seu anel. Estava faminto agora e raivoso, e se o seu precioso estivesse com ele, não temeria qualquer tipo de arma. Mas o anel não estava na ilha. Ele o havia perdido, sumira. Seu chiado causou arrepios a Bilbo, embora ele ainda não tivesse entendido o que havia acontecido, mas Gollum tinha descoberto a resposta, tarde demais. "O que ele tem nos seus bolsos?" gritou ele. A luz em seus olhos era como uma chama verde, e ele correu para voltar e matar o hobbit e recuperar o seu precioso. Bilbo percebeu o perigo em tempo, e fugiu cegamente pela passagem para longe da água. E mais uma vez foi salvo por sua sorte, pois enquanto corria, colocou a mão no bolso, e o anel escorregou-lhe no dedo. Foi assim que Gollum passou por ele sem vê-lo, e seguiu em frente para guardar a saída, para que o ladrão não fugisse. Cuidadosamente, Bilbo seguiu conforme ele ia em frente, xingando e conversando consigo mesmo sobre o seu precioso. Dessa conversa, Bilbo finalmente descobriu a verdade, e recuperou a esperança na escuridão. Ele próprio tinha encontrado o anel, e uma chance de escapar dos orcs e de Gollum. Finalmente pararam perante uma abertura escondida, que levava até os portões inferiores das minas, do lado leste das montanhas. Ali, Gollum se agachou, farejando e escutando, e Bilbo se sentiu tentado a matá-lo com sua espada, mas teve pena, e embora mantivesse o anel, na qual estava a única esperança, não usaria como recurso para matar a criatura ignóbil em desvantagem. No final, juntando toda a sua coragem, pulou por cima de Gollum no escuro e fugiu pela passagem, seguido pelos gritos de ódio e desespero de seu inimigo. Ladrão, bolseiro, nós odeia ele para sempre. É curioso o fato de que essa não é a história que Bilbo contou inicialmente a seus companheiros. Para estes, disse que Gollum havia prometido lhe dar um presente se ele ganhasse o jogo. Mas quando Gollum foi pegá-lo em sua ilha, descobriu que o presente havia sumido, um anel mágico, que lhe tinha sido dado em seu aniversário há muito tempo. Bilbo adivinhou que era exatamente esse anel que ele havia encontrado, e como tinha ganhado o jogo, o anel já era seu por direito. Mas estando numa situação difícil, não disse nada e obrigou Gollum a mostrar-lhe a saída como recompensa em vez do presente. Esse relato Bilbo colocou em suas memórias e parece nunca tê-lo alterado, nem mesmo depois do conselho de Elrond. Evidentemente, isso ainda constava no livro vermelho original, da mesma forma em que várias cópias e resumos. Mas muitas cópias contêm a história verdadeira, como uma alternativa, derivada sem dúvida das notas de Frodo ou Samwise. Ambos souberam a verdade, embora não parecessem dispostos a apagar qualquer coisa já escrita pelo velho Hobbit. Gandalf, entretanto, desacreditou da primeira história de Bilbo assim que a escutou, e continuou muito curioso a respeito do anel. Finalmente conseguiu saber a verdadeira história pelo próprio Bilbo, depois de muitos questionamentos, que por um tempo estremeceram sua amizade, mas o sábio parecia considerar a verdade importante. Embora não dissesse isso a Bilbo, ele também achava importante e perturbador o fato de o bom Hobbit não ter contado a verdade desde o começo, o que era contrário aos seus hábitos. A ideia de um presente não era uma mera invenção de Hobbit, de qualquer forma. Ela lhe foi sugerida, como o próprio Bilbo confessou, pela conversa de Gollum que ele por acaso ouvira, porque Gollum, na verdade, chamou o anel de seu presente de aniversário muitas vezes. Este fato Gandalf considerou estranho e suspeito, mas só descobriu a verdade sobre ele depois de muitos anos, como se verá neste livro. Sobre as aventuras posteriores de Bilbo, é preciso dizer pouca coisa mais. Com a ajuda do anel, ele escapou dos guardas-orques no portão e reencontrou seus companheiros. Usou o anel muitas vezes nessa viagem, principalmente para ajudar seus amigos, mas o manteve em segredo quanto pôde. Depois de sua volta, nunca mais falou dele para qualquer pessoa, a não ser Gandalf e Frodo, e ninguém mais no condado sabia de sua existência, ou assim ele pensava. Apenas a Frodo mostrou o relato de sua viagem que estava escrevendo. Sua espada, a Ferroada, Bilbo pendurou sobre a lareira, e seu maravilhoso casaco de malha de metal, presente que os anões lhe deram e que fazia parte do tesouro do dragão, foi doado a um museu, na verdade a Casa Manton, em Gran Cava. Mas ele mantinha numa gaveta em bolsão a velha capa e o capuz que havia usado em suas viagens, e o anel pendurado numa corrente fina, era mantido em seu bolso. Ele voltou para sua casa em bolsão em 22 de junho, no seu quinquasseu do condado, até que o senhor bolseiro começou os preparativos para a comemoração do seu 111º aniversário. Nesse ponto, a história começa. Nota sobre os registros do condado. No final da Terceira Era, o papel desempenhado pelos hobbits nos grandes eventos que levaram à inclusão do condado no Reino Reunido despertou neles um interesse muito mais amplo por sua própria história. E muitas de suas tradições, até então na maioria orais, foram coletadas e escritas. As famílias maiores também estavam interessadas pelos eventos do reinado em geral, e muitos dos seus membros estudavam suas histórias e lendas antigas. No final do primeiro século da Quarta Era, já se podiam encontrar no condado várias bibliotecas com muitos livros e registros históricos. As maiores dessas coleções ficavam provavelmente em Sob as Torres, em grandes smíols, e na sede de Brandevin. Este relato sobre o final da Terceira Era é retirado principalmente do livro vermelho do Marco Ocidental. Esta fonte importantíssima para a história da Guerra do Anel era chamada assim porque foi preservada por muito tempo em Sob as Torres, o lar dos Lindofilhos, administradores do Marco Ocidental. Originalmente, este livro era o diário pessoal de Bilbo, levado por ele a Valfenda. Frodo trouxe de volta para o condado, juntamente com muitas folhas soltas de anotações, e durante 1420 ele encheu todas as páginas com seu relato sobre a guerra. Mas anexados e a este preservados juntamente com ele, provavelmente no único estojo vermelho, estavam os três grandes volumes, encapados com couro vermelho, que Bilbo lhe deu como um presente de despedida. A esses quatro volumes foi acrescentado do Marco Ocidental um quinto contendo comentários, genealogias e vários outros materiais relacionados aos membros hobbits da sociedade. O livro vermelho original não foi preservado, mas muitas cópias foram feitas, especialmente do primeiro volume, para o uso dos descendentes dos filhos de Mestre Samwise. A cópia mais importante, entretanto, tem uma história diferente. Foi guardada em Grandes Smeos, mas escrita em Gondor, provavelmente a pedido do bisneto de Peregrin, e terminada em 1592. Seu escriba acrescentou esta nota: Findegil, escriba do rei, terminou esse trabalho em 472. Ele é uma cópia exata de todos os detalhes do livro de Tain de Minas Tirith. Este livro era uma cópia, feita a pedido do rei Elessar, do livro vermelho dos Perianath, e foi trazido a ele pelo Tain Peregrin, quando este se retirou para Gondor em 4 de 64. O livro do Tain foi, desse modo, a primeira cópia do livro vermelho, e continha muitos dados que foram omitidos ou perdidos. Em Minas Tirith, ele recebeu muitas anotações e muitas correções, especialmente em nomes, palavras e citações das línguas élficas, e foi acrescentada uma versão abreviada daquelas partes do conto de Aragorn e Arwen, que ficam de fora do relato da guerra. Afirma-se que o conto completo foi escrito por Barahir, neto do intendente Faramir, algum tempo depois da morte do rei. Mas a característica mais importante da cópia de Findegil é que somente ela contém todas as traduções do élfico feitas por Bilbo. Esses três volumes foram considerados um trabalho de grande habilidade e erudição, durante o qual, entre 1403 e 1418, ele usou todas as fontes disponíveis em Valfenda, tanto vivas quanto escritas. Mas como elas foram pouco usadas por Frodo, por se tratar quase que inteiramente dos dias antigos, não serão comentadas aqui. Sendo que Meriadoc e Peregrin se tornaram os chefes de suas grandes famílias e ao mesmo tempo mantiveram suas relações com Rohan e Gondor, as bibliotecas de Buqueburgo e Tuqueburgo continham muitas coisas que não apareciam no livro vermelho. Na sede de Brandevin, havia muitas obras que se tratavam de Eriador e da história de Rohan. Algumas delas foram escritas ou iniciadas pelo próprio Meriadoc, embora no condado ele fosse lembrado principalmente pelo seu registro das ervas do condado e pelo registro dos anos, no qual ele discutia a relação entre os calendários do condado e de Bri com os de Valfenda, Gondor e Rohan. Ele também escreveu um pequeno tratado sobre palavras e nomes antigos em Rohan, mostrando um interesse especial em descobrir o parentesco entre a língua dos Rohirrim e certas palavras do condado, como Maton e partículas antigas e nomes de lugares. Em Grandes Smeos, os livros eram de menor interesse para o povo do condado, embora fossem da maior importância para a história mais abrangente. Nenhum deles foi escrito por Peregrin, mas ele e seus sucessores coletaram muitos manuscritos feitos por escribas de Gondor, em sua maioria cópias ou resumos de histórias ou lendas relacionadas com Elendil e seus herdeiros. Apenas aqui no condado era possível encontrar materiais abundantes para a história de Númenor e a ascensão de Sauron. Foi provavelmente em Grandes Smeos que o Conto dos Anos foi organizado, com a ajuda de material coletado por Meriadoc. Embora as datas fornecidas sejam frequentemente conjecturais, principalmente pela Segunda Era, elas merecem atenção. É provável que Meriadoc tenha obtido ajuda e informações em Valfenda, lugar que visitou mais de uma vez. Ali, embora Elrond tivesse partido, seus filhos permaneceram durante muito tempo, juntamente com alguns elementos do povo dos Altos Elfos. Afirma-se que Celeborn tinha ido morar lá depois da partida de Galadriel, mas não há registros do dia em que ele finalmente se dirigiu aos Portos Cinzentos, e com ele partiu a última memória viva dos dias antigos da Terra-média.